A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Sabe, quando ouvimos frases como cantamos deixar passar, sabe, isso não se trata de tentar mais ou tentar ser melhor ou tentar fazer melhor. Trata-se de tornar-se algo. Foi isso que eu notei quando eu fui salvo. Que tudo que ele falava, que ele dizia, que eu tinha sido criado para ser, era totalmente o contrário. Daquilo que eu cria, com o qual fui criado, daquilo que eu me tornei enquanto crescia. Isso foi a maior coisa que pegou quando eu fui salvo. Porque, veja, eu não fui salvo para ir para o céu. Nem fui salvo para escapar do inferno. Eu não fui salvo para ir para o céu. Nem fui salvo para escapar do inferno. Eu fui salvo para me tornar aquilo que Ele me criou para ser e pelo que Ele pagou. Eu fui salvo por amor do Seu nome, para estar próximo dEle, para me tornar o que Ele planejou que eu fosse. Eu não fui salvo para mim. É isso. Então eu vou falar algumas coisas com vocês. Eu estou nesse assunto por causa das músicas que cantamos. Ele me disse o que eu ia pregar enquanto eu estava cantando, por isso eu fiquei meio... tipo... essa coisa meio que explode, você está cantando, olha para um lado, olha para o outro, e aquilo fica explodindo. Você fica, sabe? Olha a letra, sem comunhão nada se cumpre, sem a completa comunhão. Oh! Sabe, pode parecer só uma música, mas para mim é uma linguagem com a qual ele falou há 22 anos atrás comigo. Gálatas diz assim, que em Cristo Jesus... nem a circuncisão, nem a incircuncisão validam nada. É uma nova criação. Uma nova criação. Nenhum de nós incorporou Jesus às nossas vidas, mesmo que achemos isso, não funciona assim. Ele se torna sua vida, você se torna um com Ele. Quem Ele é, se torna quem você é. Nada valida nada. Circuncisão ou incircuncisão não é sua carne, as obras da sua carne. Não é o que você faz, é o que você é. Hã? Eu conheço pessoas de bom coração que tentam bastante. Elas tentam não pecar? Que má ideia! Como assim má ideia? Você tenta não pecar, estará sempre consciente do pecado, fazendo seus próprios testes. E os seus testes pioram, provavelmente vão acabar, provavelmente você será duro consigo. É provável que não tenha muita misericórdia de si mesmo e chame isso de diligência. E você vive semi-condenado, põe um véu sobre sua face e provavelmente não tem intimidade com Deus, porque você não se vê como Ele vê. E você nem acha que pode se aproximar dEle, porque você já se travou para isso. Isso soa estranho, especialmente para a mentalidade antiga. Se você apenas acordar e tentar viver de forma aceitável, vai entrar em condenação. Você tem que acordar e ser aceito. Você nunca vive pela graça se está tentando viver de forma aceitável, se está tentando cada vez mais não pecar. O evangelho muda tudo. Veja, isso faz sentido para homens, até que na superfície soa como diligência, soa como... mas o que isso produz... prova que não é sabedoria? Eu nunca vi ninguém acordar e tentar não pecar e se dar bem nisso e ficar mais próximo de Jesus. Nunca, nunca conheci um. Você acorda e entende que é lavado, perdoado, limpo, aceito, amado. Se você acordar e focar em ser dele, não precisa tentar não pecar, estará muito ocupado sendo dele. A Bíblia diz que se eu me revestir da justiça e apresentar os meus membros como instrumentos de justiça, ou seja, permanecendo justo à vista de Deus, justo à vista de Deus, ou seja, você acorda justo porque o sangue fala de coisas melhores. Há uma diferença entre ser certo e ser justo. Sendo certo, você pode estar errado. Mas a justiça torna o que é errado certo? É diferente? Se Deus julgasse a terra pelo que é certo, poderíamos estar errados. Mas Ele governa seu reino com um cetro de justiça e faz as coisas que são erradas, Ele as torna certas. As dívidas foram pagas. Ele nivelou os montes e aterrou os vales. Estamos num terreno plano aqui, todos abençoados pela sua misericórdia através da justiça que vem por Jesus Cristo, que nos convida a uma intimidade, a uma amizade, a uma comunhão com o Espírito Santo. Isso soa melhor. Então eu acordo limpo, eu acordo perdoado, eu acordo justo, eu acordo dele. Eu não tento ser dele, eu sou dele. Eu entendo que o sumo sacerdote Jesus já foi para o céu e ele é o Filho de Deus. E eu entro com ousadia, não com arrogância, não com presunção, mas cheio de confiança, pois Deus me amou tanto. Rapaz, veja, essa mensagem invoca relacionamento. A outra mensagem invoca serviço. E você sempre devendo algo. As dívidas nunca pagas. Não há relacionamento aí, pois Deus amou o mundo. Você não se alegra que Ele não diz, pois Deus se encontrou tão antagonizado, irado e frustrado com a humanidade, que Ele finalmente puxou o as da manga e, não aguentando mais, enviou seu Filho. Porque aí tínhamos que pregar o legalismo. Não pregamos o legalismo porque Deus amou tanto. A razão pela qual eu não tenho que fazer nada para ser alguma coisa foi o que fez Paulo apanhar, vez após outra e outra. Porque em uma sociedade legalista, ele pregou que o homem é salvo pela graça. E o apedrejaram por isso. E ainda assim é o evangelho. Os puros de coração verão a Deus. É disso que falaremos um pouco hoje. Eu quero falar como é simples ser transformado, não frustrante, e nem é um longo processo. Sabe, isso cutuca as pessoas porque elas dizem, ah, eu estou no processo, irmão. E 10 anos depois a conversa ainda é a mesma. Ah, ele está fazendo uma obra em mim. E agora fazem 18 anos. E já aprenderam a linguagem, é o crentez. Mas não se tornaram mais como ele. Eita, já falei. Ah, vai tudo bem, irmão. Ele está trabalhando. Não, ele está errando o martelo. Você deve se inclinar e se adaptar a ele. Tem que... É como um casamento. A Bíblia diz, maridos, amem suas esposas. É o que ela diz. E ela também diz, esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. E é impressionante como batem e pregam isso. E então as esposas se tornaram as servas dos homens. É muito louco. Diz, esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. É a única coisa que ele diz à esposa. Então o resto do capítulo é todo pro marido. Maridos, amem suas mulheres, purificando pela lavagem da água da palavra, e ame como Cristo amou a igreja. A coisa toda é pro marido, e a gente pega a palavra submissão e torna ela em escravidão. A palavra submeter-se, quando você vai ver, significa inclinar-se e adaptar-se ao seu marido como ao Senhor. Sabe, você está lendo a sua Bíblia, garota, você está lá lendo a sua Bíblia e vê uma palavra te chamando e você é convencida por aquilo que Deus está falando e você diz, uau. E no seu coração você tem esse desejo, mas agora a Bíblia te chama pra cá, mas você faz ajustes, ora, chora um pouco e você começa a se posicionar para mudança. Você se posiciona para amar mais, se inclinar e ser mais como ele, certo? É a mesma coisa no casamento. Você se casa e as preferências são diferentes às vezes. Você não tem uma concordância direta em todo detalhe, mas por que ter uma briga porque não há concordância? O amor deve ser maior do que isso. Amor não significa concordar com tudo. Amar significa eu te amo. Então se submeter é se inclinar e se adaptar. se inclinar e se adaptar ao seu marido. Se inclinar e se adaptar, e você faz isso com o Senhor. Nos inclinamos e nos adaptamos a Ele. Somos barro, Ele é o oleiro. O barro não se transforma sozinho em nada. O barro será sempre barro, a não ser que seja colocado nas mãos do oleiro. Quando se estuda artesanato com barro, é muito simples, é um ensino muito simples. Sabe o oleiro, se o barro não está maleável, se não está umidificado, se não está na condição correta? E isso se aplica a você, incline-se de forma verdadeira, de forma sincera. Vamos, sincera. Deixa eu te dizer o que qualifica sinceridade. Quando você pega suas convicções e sai com Deus, vai dar uma caminhada, fecha a porta, se fecha para tudo e apresenta suas convicções para Deus até que Ele toma você inteiro. Isso é sincero. Uma coisa é estar convencido, outra coisa é analisar a convicção e sair dela. Se colocar num lugar onde é apenas você e Ele. E dizer, você sabe no que eu creio, você me vê assim. Eu creio que você me fez para isso. Senhor, eu não tenho andado nisso, não tenho sentido esse desejo em meu coração, mas eu percebo que você me chamou para isso e eu me inclino a ti e te peço, Espírito Santo, comece a me empoderar, mover meu coração, me mover para esse lugar, pois eu vejo que foi para isso que você me criou, Deus, então eu renuncio a isso e largo tudo e eu não vou ficar mordendo o lábio tentando não fazer mais. Eu não acredito que eu fui chamado para fazer isso, então não quero mais fazer isso. Eu estou convencido, você tem minha atenção, há mudança em minha vida. Fale assim com Deus e fique atento para receber a resposta. Eu não acredito que eu fiz isso, Deus, por favor me perdoe. Deus, eu estou numa bagunça grande, quando é que você vai mudar esse velho coração duro? Você nunca será mudado falando assim. É assim que as pessoas oram, entram numa sala cheias de si mesmas e oram por todos os problemas, pecados e coisas ruins, chamamos isso de confissão. Eu chamo de identidade bagunçada e você vai sair da sala pior do que entrou. Estará mais ciente e focado naquilo que há de errado com você do que no que ele tornou certo. Imagine algo de errado em sua vida e você está convencido e diz, rapaz, tenho que lidar com isso. E você entra no quarto. Não seria maravilhoso entrar naquele quarto com humildade? Deus vê seu coração e se alegra porque você está ali. E você fecha a porta. Pai, estou cansado de negar. Essa coisa tem tomado a minha consciência há 3 semanas e eu não falei com você sobre isso. Obrigado por me perdoar. Obrigado por me perdoar. Quando você pede para ser perdoado, se pergunta se foi perdoado. As pessoas são assim, eu sei, é estranho. A sua linguagem muda a sua visão, é tão simples. Obrigado por me perdoar. Porque você está confessando, assumindo a responsabilidade. Obrigado por me perdoar. Se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para me perdoar e me limpar. Eu te agradeço, Senhor, eu não estou aqui sujo. Eu não estou podre nem nojento para você. Você me tirou das trevas, você me trouxe para a luz. É você que está me lavando, que está me limpando, me deixando maduro, fazendo tudo para me transformar no homem que me chamou para ser. Deus, eu cansei de negar o que está acontecendo em minha consciência. Isso não tem nada a ver com aquilo para o que eu fui criado, com aquilo para o que eu fui chamado. Eu abro mão do direito de crer nisso, de me sentir assim. Eu cansei de dar tanto valor a essas coisas. Eu quero ver isso com os teus olhos, Pai, então me inclino a ti e te agradeço pela tua obra em minha vida. Espírito Santo, você é bem-vindo. Eu te agradeço por ser um amigo para mim, por me guiar e vai, vai. Ou você está ficando louco e precisa de um hobby como jogar tênis, ou Deus está no quarto e Ele vai te mudar. Hã? E você diz, mas eu sou sincero. Quando você é sincero, a sinceridade te põe nesse lugar. A sinceridade tem um fruto. Você pode procrastinar, pode dizer as coisas certas e nunca se posicionar quanto a isso. E então você vive com a consciência convencida, com uma consciência violada e aos poucos fica condenado. Se tudo que você faz é ler a sua Bíblia e não passa tempo com ele e aplica as suas convicções no que você está lendo na Bíblia, num relacionamento de forma que a graça faz você ser o que você está lendo, você fica tão cheio do conhecimento de Deus, sem a revelação de Deus na sua vida, que a palavra vai se tornar contra você e te julgar, embora Deus não esteja te julgando. Você tem tanto conhecimento que passa a pesar o conhecimento contra a sua vida. E fica condenado, aplica o seu próprio teste e é o seu próprio juiz. E você decide o quanto é valioso e você decide quão bem está indo. Você não é o professor e o aluno, você não aplica o teste e você mesmo dá a nota. Você acorda e desfruta porque é dele. Eu atento para a palavra porque os livros são vivos. É. E se você não cresce em relacionamento e entendimento da graça, essa coisa de obras, de legalismo, de juízo, vai vir e o conhecimento da palavra vai se virar. Você vai deixar ela virar e te julgar por onde você não está, ao invés de te inspirar para o que você foi chamado. Isso faz sentido? E aí você diz coisas assim? O caminho que parece bom ao homem, parece bom, parece bom. Você acha que é humildade, penitência? Sabe, eu trago isso comigo, eu deveria saber melhor. Sabe, não há arrependimento nisso. Há julgamento. E você diz, eu estou recebendo o que eu mereço. Devia ter cuidado disso há meses atrás. Ok, como isso vai resolver a situação? E como você vai acabar o seu dia sentindo um pouco mais de clareza de quem você é em Cristo do que antes? Porque esse é o alvo. Ver a si mesmo nele. Ver a si mesmo como ele te vê. Eu estou dando alguns exemplos práticos e gerais tentando ajudar. Eu apenas sei que essa coisa aqui nunca fica realmente quieta. Pensando, meditando em coisas. Sabe, eu tenho falado sobre isso ultimamente, está no meu coração, eu tenho amplificado isso. Um QI alto, intelecto, é um presente. Ter um QI alto não significa ser amaldiçoado, sabe, parecer um bobão. Eu acho legal ser assim. Ser analítico não é um presente. Ser analítico nunca vem de Deus. Eu vou explicar. Oh, agora eu percebi um negócio aqui. As pessoas dizem, ah, eu sou apenas analítico, pare de se gabar, isso não é bom. Mas Deus nos deu a capacidade de raciocinar, não com um pensamento crítico para o mal. Veja o que o pensamento crítico faz. Ele te capacita a questionar o Pai, a questionar seu valor, a questionar o amor. Ele torna coisas simples complicadas. Deus te ama. Eu não sei como ele pode me amar. Te ama! Mas para mim é difícil acreditar que ele pode me amar depois de tudo. Sabe, eu acreditava, eu estava na igreja, mas hoje... Ele te ama! Como você pode ter certeza, irmão? Pois Cristo foi pendurado no madeiro. Ele te ama? Eis o que ele não está dizendo. Olhem bem para mim, pessoal. Espero que estejam satisfeitos. Vejo o que o seu pecado fez comigo. Vocês não acham que é hora de mudar, de se arrepender, de voltar para o Pai? Eu espero que peguem a mensagem, pessoal. É hora de mudar! Isso nunca foi a cruz, nunca pregue o evangelho assim. A cruz é o seguinte, eu amo vocês, eu sei quem vocês são desde o princípio e por que estão aqui, eu conheço o seu propósito e seu potencial, suas vidas têm um grande valor para mim. Por isso que agradou ao Pai deixar isso acontecer comigo, para que em minha morte possam viver, em minha ressurreição possam ser justificados, para tirarmos a mentira de vocês e pormos a verdade de volta em vocês. Vocês valem cada centavo desse sacrifício. Vocês valem isso, pois ninguém compra o que não acham que tem o valor que estão pagando. A vida de vocês valeu meu sangue. A vida de vocês valeu minha vida. Venham até mim e vivam. Esta é a cruz. É a bondade. Nenhum pregador na minha vida jamais me disse que ele foi pendurado na cruz por causa do meu valor. Todos disseram que ele foi pendurado na cruz pelo meu pecado. Ah, ele teve que morrer por causa do meu pecado, eu entendo. Mas não façam confusão. É claro, ele morreu pelos meus pecados, mas não morreu porque eu era um pecador. Ele morreu porque eu era um filho perdido. Ele morreu porque o meu valor original foi subvertido. Foi coberto por pecado e o egoísmo lançou fora o amor e meu propósito, minha razão de ser foram obscurecidos. Eu saí de ser a imagem de Deus para uma forma. Eu voltei para o pó. Então Jesus faz o que faz, ressuscita e a vida é soprada de volta no homem. E agora temos um jardim de novo. A árvore ainda está lá e a voz ainda está sussurrando. Siga ele. E o sangue falando coisas melhores. Então devemos pecar porque estamos na graça e não na lei, não de jeito nenhum. Certo? É muito poderoso. Por que eu prego assim toda vez? Porque ninguém ama a Deus, a não ser que veja o amor dele primeiro. Sejam honestos, quando eram mais jovens, quantos se sentiam mais em dívida com Deus do que o amavam? Quantos assistiam o filme da crucificação e diziam: uau, o pregador disse que meu pecado fez isso com ele, ele apanhou mesmo, eu não sei o que significa viver para ele e eu não posso mudar. E você assistia aquilo com culpa e, embora seu coração se emocionasse, você cria nele, não sabia como mudar. E você nunca se sentia realmente próximo a ele, não sentia que estava crescendo com ele, a maioria de nós. Quem se identifica com isso? E eu deixei de ir para a igreja aos 18 anos, foi uma escolha minha, porque eu comecei a ver defeitos na liderança. Eu via tudo como uma bagunça e eu ficava julgando se isso é a cruz, se isso é o cristianismo, é o evangelho, eu não quero isso, mas não, não é. São as maldades e falácias do homem, isso não muda Deus. Mas é impressionante como vemos as pessoas falando de Deus, representando a Deus, a imagem de Deus, e pela imagem julgamos. Hã? Então, aos 20 anos, eu não queria nada com a igreja. E por 13 longos anos, eu não fui a lugar nenhum. Um tempo triste e escuro. E Jesus foi ao meu trabalho um dia, apenas entrou, falou com meu coração, eu achava que era minha mente e me mudou para sempre. Oba! Eu me alegro tanto e eu fico com isso. Por que ele fez isso? Porque ele me amou. E onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então ele me tirou das trevas para a luz. Parecia que eu tinha uma dívida que não podia pagar, que eu devia mais do que podia dar. Mas ele disse: eu vou te dizer o que eu vou dar. E eu vou pôr tudo que você é no meu filho, para que tudo no meu filho possa voltar para você. E eu farei essa grande troca, o inocente pelo culpado, e você segue livre. E eu fiquei: é maravilhoso? Sim, eu te amo. E esse maravilhoso amor começou a mexer meu coração. Você me fez amar você? É, aí está o ponto. Eu te amei desde o começo. Eu quero restaurar o que tínhamos no começo. Senhor, eu realmente, realmente te amo. É, eu sei. Porque eu te amei desde o começo. Uau, eu te amo. Certamente isso é servir ao Senhor. Mas se você deixa o seu serviço tomar o lugar de conhecê-lo, se deixa o seu ministério tomar o lugar de conhecê-lo, servir no ministério não vai mudar a sua disposição, mas conhecer a Ele vai. Servir no ministério não vai mudar seus motivos, conhecer a Ele vai. Você pode servir no ministério e achar que as pessoas te devem. Você pode servir no ministério e se indignar com pessoas e começar a ser tendencioso. Pode servir no ministério por afirmação, aí não te dão o que você quer, você se machuca e não serve outro ministério. E carrega aquela mágoa com você e depois de 4 ministérios você está acabado. E você não precisa de um apelo, não precisa ministrar no altar, precisa mudar a sua mente. Precisa mudar seu coração. E nem toda oração do planeta muda isso, não é oração, é verdade. É uma questão de verdade. Nem sempre é oração. Eu preciso de oração, não preciso de verdade. Eu nunca li uma passagem que diz que o ministério te liberta. Mas há uma passagem que diz que a verdade liberta. E se você só precisar crer diferente? E se você precisar ver diferente, pois seus olhos são a lâmpada do seu corpo? Se seus olhos forem bons, você será bom. Se os seus olhos não forem bons, você não será bom. E se seus olhos não forem bons, o quão bom você será? É a minha paráfrase, é meio que assim. Os olhos são a lâmpada do corpo. E se seus olhos forem bons, todo o seu corpo é cheio de luz. Se os seus olhos não forem bons, as trevas invadem. E se a luz em você vê para o que você foi criado? Se a luz em você são trevas, e qual o tamanho dessas trevas? O quão distorcida é a sua visão? Então, se o que você crê está produzindo trevas, não pode ser verdade. Se o que você está pensando e crendo não está produzindo vida, empolgando seu coração e te fazendo avançar em Deus, você está crendo numa mentira. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. É, irmão, mas você não entende a minha situação. Não, pare! Você está levantando a sua situação acima do que eu estou pregando e por isso não pode ouvir o que eu estou pregando. Está fazendo a sua situação importar mais do que a verdade que quer te resgatar desta mentira. Por que as suas circunstâncias têm que mudar para que você mude? Por que seu problema tem que ir embora? Jesus não apagou o fogo àqueles jovens na fornalha? Ali naquela fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Jesus não enviou miríades de anjos com água benta e apagou aquele fogo? O fogo continuou queimando. Apagar o fogo é honrar o fogo. Dizer que é uma ameaça para eles. O fogo não é o problema é crer errado. É colocar os seus olhos em alguma coisa que não é a mais importante. É adorar alguma coisa que não é o Senhor. Seja a sua própria vida, a sua própria pessoa, o seu próprio bem-estar, tudo isso pode ser idolatria. A única forma de vencer é não amar a sua própria vida diante da morte de forma que o problema não seja o fogo. Nunca é o fogo. Nunca o fogo. A maioria de nós ora para que não haja fogo, temos medo do fogo. Essa mensagem parece que assusta as pessoas. O que você está fazendo profetizando provas? Não, a Bíblia diz que o sábio passará pela mesma tempestade que o tolo. Não é porque ele abre a porta. É porque ele ouviu a palavra. E Satanás vem pela palavra, não por você. Ele não tem medo de você, tem medo da palavra. A razão para você se tornar o foco é porque a palavra está em você. E agora você pode se tornar algo que ameaça ele. Ele não está atrás de você, não tome como pessoal, tome o evangelho como pessoal que Deus pagou. Não deixe que essas coisas contem. Não se trata de enfrentar dificuldades, mas de se tornar a pessoa que ele te criou para ser e permanecer forte. Isso mexe comigo, aquela história, essa história da fornalha de Nabucodonosor, porque o rei decretou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais. Isso é simbólico à luz do Novo Testamento, eu e você pregando e crendo em algo, mantendo a fé firme. E foi o que fizeram, ficaram firmes. Não se curvaram para o rei, ah, tudo bem? Certo, bonzões, então vou esquentar o fogo 7 vezes mais. É como você ter um diagnóstico de câncer E você é movido por isso, chora um pouco, mas se agarra à palavra, faz o melhor que pode. Você vem para a igreja, nos reunimos, impomos as mãos, o louvor está tocando, está arrebentando. E aquilo é maravilhoso, sabe? Deus está lá. E no próximo exame as taxas aumentam um pouco. É aí que você descobre no que crê. Qualquer um pode orar diante de um problema. E qualquer um pode reduzir a Bíblia a princípios que aplicamos esperando ajuda. Mas quando a coisa aperta, você descobre no que acredita. Você descobre se o seu motivo é a vida ou a morte ou o reino de Deus. Você está tentando sobreviver? Ou você vai perseverar e crer? A motivação da sua oração é medo da morte ou a promessa da vida? É sentimental, coisa de família, ver fulano de tal casando e tudo mais? Porque a gente fica sentimental o tempo todo, vejo isso o tempo todo. E a gente fica confuso e se pergunta onde estão os resultados e frutos da oração. Buscai primeiro o reino de Deus. De fato, a única razão para eu querer viver, eu amo a minha neta, mas a razão para eu querer viver não é querer vê-la crescer, isso é sentimental. Isso será cortado como um machado faz a uma árvore. A razão número 1 é o reino de Deus. Porque de todo jeito só terei o melhor com ela com este motivo. E o meu amor sempre será amor, nunca centrado em mim mesmo. Nunca será ela me amando, serei eu a amando. Isso é saudável. Essa coisa de você me ama é bagunçada. Porque você diz que me ama. Eu te amo pelo que você me faz sentir, pela estabilidade que você me traz. Eu amo você, você é tudo para mim, eu não sei o que eu faria sem você, mas só há uma pessoa que merece isso. Apenas uma que combina com tudo isso. Não é um amor de filmes de Hollywood, daqueles que brilham os olhos. Não é um mover baseado em sentimentos. É uma vida entregue em favor do próximo. O amor é uma vida entregue em favor do próximo. E somos chamados para amar. O objetivo final é amar? Então, se eu estou andando em amor com a vida entregue em favor do outro, onde é que a ofensa, a frustração, a autodefesa, o desencorajamento vai encontrar lugar? De repente tudo isso perde a voz e a realidade sai pela janela porque eu não estou no mundo. Na verdade, eu estou no mundo, mas não sou do mundo, então essas coisas não têm vida onde eu vivo? Vocês estão comigo? Isso não está no reino. Seja feita a tua vontade na... Como é no... E nós agarramos isso, é o reino de Deus, ok, não há câncer no céu, não há câncer na terra, isso move a nossa fé para orar. E é verdade, é bíblico, não estou deixando isso de lado. Mas por que é sempre o poder de Deus? Seja feita a sua vontade na terra, como é no céu, sempre tem a ver com milagres e o poder de Deus. Por que não é mais o coração de Deus? A natureza de Deus? E a pessoa de Deus? Seja feita a sua vontade, não há animosidade no céu. Não há falta de perdão, zero. A misericórdia reina. Seja feita a sua vontade na terra, como é, ele é amor, ele é amor, ele é amor. Nisto é o amor aperfeiçoado para que tenhamos ousadia no dia do juízo, pois como ele é, assim somos nós no mundo. O amor é o alvo. Se perdemos o amor, perdemos o ponto pelo qual ele veio. Ele não veio encher seus celeiros e lagares. Ele veio encher seu coração com a plenitude de quem ele é. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento é ser cheio de toda a plenitude de Deus. A ideia é de uma casa sem quartos vazios. Não há vagas disponíveis em você. Você está total e completamente ocupado. Você é um navio tão cheio de carga que não há lugar para colocar outro container. Você é dele, você é completo e você é preenchido. Eu encontro a minha vida nele, a minha identidade nele e o meu destino nele. Os meus olhos estão fixos nele. Agora eu estou pronto para viver a minha vida e amar o mundo. Isso é cristianismo. O papo é reto, qualquer coisa menor que isso não é. Então vamos crescer nessa verdade, nos tornar essa verdade, entregar nosso coração a essa verdade. Não é para condenar quando eu digo que eu estou dizendo que dar menos que isso não vai compensar o que ele pagou. E sabe como Deus ama? Você compra um carro e ele não funciona como deveria, você devolve à concessionária. E se ele não funciona uma vez após outra, é perda total, você vai processá-los. Você nunca é perda total para Deus. Imagina se Deus entrasse no seu quarto, no meio dessas orações erradas, e dissesse, você está de brincadeira? Eu entreguei o meu filho por isso? Você não conseguiria nem viver? Você não suportaria? Você se arrastaria pelo tapete? Mas ainda assim há pessoas que pregam a favor disso. Isso não muda a vida de alguém. Você imagina Deus fazendo o mesmo que você? Ele não vai, nunca irá, por quê? Porque ele é amor e não só um companheiro. Ele muda vidas. E de repente você não recebe o que você sabe que merece. Isso foi feito para te alinhar. Foi feito para te fazer levantar os olhos e ver de onde vem seu socorro. E começar a viver o amor. Eu não amo porque devo amá-lo. Eu não o amo porque é a coisa certa a fazer. Ele ganhou o seu coração, não é você que define como amá-lo. Você o ama porque vê como ele é e vê como ele te vê. E de repente o mistério é revelado. E não é, eu não acredito que ele me ama. Como ele pode amar alguém como eu? De repente você percebe que seu valor não é baseado em como você viveu sua vida. Seu valor é baseado no que ele te criou para ser. Vocês estão bem? Eu tô quase terminando. Ouçam, sem relacionamento, sem se achegar a ele, Sem se humilhar sob a sua poderosa mão, como ele poderá nos levantar? Como a sua vida muda com você tentando mudá-la? Alguns aqui, neste lugar, têm culpas há muito tempo, e você tenta mudar e não funciona. E nunca vai. Você quer que mude? Eu não sou contra um pouco de disciplina na vida e esbofetear o corpo, como Paulo disse. Eu não sou contra isso. O resultado final vem pela graça. Você é o que você é pela graça. Quando você vê a sua vida mudando, veja como funciona. Você é salvo pela graça através da fé. Quando você olha na palavra e vê para o que foi chamado e criado, e você vê todas as ordenanças e para o que Deus te chamou, e você as toma como privilégios, não responsabilidades, e você vai orar, e você começa a se revestir dessas coisas pela fé e começa a agradecer a Deus e concordar com aquilo para o que foi criado e concordar em amor, se despir de desejos humanos e razões humanas e de expectativas sobre pessoas. Deus, eu rendo essas coisas a você. Veja como eu faço quando estou só. Pai, eu te agradeço porque ninguém me deve nada. A razão para eu estar vivo é amar, e o amor não busca seus interesses. Você tirou a mentira do egoísmo da minha vida e removeu o egoísmo para longe de mim, Deus. Eu te agradeço, Espírito Santo, você sempre me guia em verdade, e se alguma vez eu me inclinei para esse lado fraco, você me avisa imediatamente, me deixa saber imediatamente, porque você é meu amigo, você está em mim e me guia em toda a verdade. Obrigado por formar Cristo em mim, por mostrar Cristo através de mim. Deus, eu me entrego total e completamente a você, Pai. Eu te chamo de Pai, isso me torna teu filho. Obrigado por me amar, eu falo assim. Eu fico dirigindo e falando isso, obrigado por ser meu Pai. Deus, obrigado por ser um amigo e um Pai para mim. Obrigado por me capacitar a ser um amigo para você como você é para mim. E viver a minha vida pelo seu Espírito. Espírito Santo, você é maravilhoso dentro de mim, eu me alegro muito por tê-lo dentro de mim. Isso acaba com essa história de onde está Deus? De olhar no espelho e se achar feio? Agora eu olho no espelho e digo, aí está você. E eu fico dirigindo, tentando descobrir para onde estou indo, e de repente eu olho no espelho, só para dar uma olhada de vez em quando, e aí eu vejo meus próprios olhos. E eu fico, eu tô vendo você. Ele ama quando eu faço isso. Não é uma coisa que eu faço de propósito, acontece de vez em quando, é espontâneo, mas ele ama. A presença dele se manifesta no meu carro e eu fico me perguntando como ele entrou ali. E eu não prego muito sobre sentimentos e manifestações, mas eu te digo, é necessário conhecer. E eu fico, eu tô te vendo aí, eu sei, é uma coisa de criança, ou eu sou um bobo na minha cabeça, como alguns de vocês já pensaram aí. Mas ele acredita nisso. Ele acredita que eu acredito nele. E ele gosta de eu acreditar que ele vive em mim. Ele gosta de eu acreditar que ele gosta de mim. E ele gosta de eu permitir que isso me ensine como gostar de mim mesmo de uma forma saudável. Pois não é vaidade. Ele gosta do que eu me tornei, porque agora eu posso cumprir os dois grandes mandamentos. Eu posso amá-lo com tudo o que eu sou, porque ele me ama com tudo o que ele é. E eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo, porque agora me vejo claramente. Como amar ao próximo quando você não gosta de si mesmo no fundo do seu coração? Quando você ainda está remoendo alguma coisa de 10 anos atrás, 3 anos atrás, 1 ano atrás. Quando você ainda se identifica com o que houve de errado aos 4, 5, 6 anos e aconteceu naquela creche, tudo que você vê é o trauma, e você olha no espelho e só vê o passado e se pergunta por que, Deus? Como você vai amar ao próximo quando você é assim? E se vê assim? Como vai amar ao próximo como a si mesmo quando essa é a sua visão de si mesmo? É. A minha visão de vocês é a melhor que já tiveram em toda a vida. Porque eu me vejo nele e eu sei que ele vê vocês da mesma forma. Ele fez isso por todos. E se ele esteve ocupado me amando assim, ele estava amando você o tempo todo também. E você pergunta por que tudo aquilo aconteceu, eu também não sei. Eu nem penso nisso. Eu penso no que é bom. Eu penso na libertação das trevas. Liberto. Pleno. Eu penso na nova criação, não em coisas passadas. Eu não pergunto por que meu pai era um alcoólatra e a minha mãe morreu doente, nem passa na minha mente. Na minha mente está Cristo em mim, a esperança da glória. E nós já vencemos e avançamos. Estamos indo a algum lugar, então corramos bem a carreira e nos alegremos. Continuemos crendo sem nos cansarmos de fazer o bem. É só se alegrar, não precisa ser sentimental ou intelectual a ponto de começar a analisar e ficar arrazoando até se tornar uma bagunça. E achar uma razão para não ser como ele, uma razão para não ser encorajado, para começar a pensar coisas e achar amigos que te encorajam e agora eles passam a ser o teu sistema de suporte. E tudo que fazem é ter empatia, nunca te ajudam, só tem empatia. Entregar o coração a amigos feridos não vai ajudar. Porque tudo que fazem é acomodar você na dor deles. Entender você, você chama de sensibilidade, eu chamo de zona de conforto. Não é que eu não lamente o que aconteceu com você, mas eu não posso ser sentimental com você e dizer eu sinto muito pelo que aconteceu, eu não acredito, isso só vai te fazer chorar mais. Porque já aconteceu. Sabe, eu sou mais da linha de dizer eu sinto muito, as pessoas fazem o que fazem. Jesus disse, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Se eles tivessem uma revelação sobre você, não fariam o que fizeram. Se tivessem uma revelação sobre Jesus, não teriam feito a ele o que fizeram também. Podemos até chorar por eles, mas não chore por você mesmo. Sabe, não deixe o que eles fizeram decidir quem você é, quando o que ele fez é maior. E não se torne o produto do que você passou quando ele passou por algo para identificar você. Eu quero que você dê a volta por cima, eu estou sendo seu amigo, você não precisa que eu chore por você, precisa que eu te tire dessa. Você não é um estereótipo, você não é uma estatística. Você é dele. Então vamos levantar e viver dessa forma. Hã? Eu vou falar com você assim como o pastor se seu cônjuge te deixou? Se eu falar com você 20 minutos depois de você encontrar seu cônjuge numa situação sem saída, eu vou ter essa conversa com você. Eu posso chorar com você 20 ou 30 segundos, mas nada além disso. Se eu chorar 20 e 30 segundos, pode crer que eu me importo, eu não vou ficar forçando. Mas eu vou ter que sair disso, eu não posso só abraçar você e lamentar pelo que fizeram. Eu vou olhar nos seus olhos e dizer, você precisa entender o que eu tenho para te falar. Você não é produto do que alguém fez, a não ser que esse alguém seja Jesus. Eu lamento por essa terrível decisão, você vai ter que passar por coisas, eu sei, precisamos falar das crianças. Eu lamento que vocês escolheram esse caminho, mas não deixe o que fizeram decidir quem você é. Não deixe o que eles não veem decidir o que você vê. A sua vida é mais do que o que eles fizeram. Você não é menos ungido, não é menos chamado. Isso não pode afetar seu destino, então agora é a hora que precisamos de fé. E agora é a hora de confiar em Deus. Então cada música que você cantou na igreja e cada mensagem que ouviu, agora é a hora de aplicar essas coisas. Você não aplica essas coisas para nada acontecer, aplica se acontece, quando acontece, aí sim é importante ter fé. É assim que eu pastoreio. Eu sei que aqui não é diferente. Não é? E você sabe que eu me importo, não estou sendo insensível. Porque eu choro com você e falo com você. Pois eu desejaria que não tivessem feito isso. Porque é real e causa ramificações. Mas se isso marcar e estereotipar a sua vida, 3 anos depois vai continuar a mesma coisa. E 4 anos depois você vai encontrar outra pessoa, mas não porque é completo, mas porque precisa. E não consegue fazer isso direito, pois tem uma cicatriz daquilo e continua olhando por cima do ombro. E a nova pessoa sofre a consequência do seu cativeiro. É impressionante, as pessoas se separam e encontram outro par ideal quase imediatamente. Era melhor estar com ele. De tal forma que quando encontrar essa outra pessoa na sua vida, ela receba da sua plenitude e não do vácuo. Não deixe as pessoas tomarem o lugar que só ele pode ocupar. Por favor, fique com ele. Por favor, ande com ele. Fale com ele, tenha comunhão com ele, deixe isso passar. Deixe de lado coisas que não são produtivas, mentalidades. Abandone, deixe que morram, pare de defendê-las, elas não estão produzindo vida. Não vem do Senhor. Se não está trazendo à tona o melhor nos outros, não vem do Senhor. Hã? Você joga fora, em oração, e se reveste. Você me ajuda, pode tocar algo, eu não faço isso sempre, mas estou percebendo em meu coração. Certo, certo. Vamos juntos como família dar um grande passo à frente em comunhão com ele. Podemos fazer como família? Não precisa vir à frente, fique onde está. Mas o Jeff vai tocar. Fique à vontade, pode fluir o que você sentir de tocar. Podem ser acordes, não precisa ser uma música específica, mas se você tiver uma música no coração, eu creio que vem de Deus. Quando o pessoal sabe que eu vou pregar essa mensagem, fica meio sem graça. Ele não queria vir, porque eu fiz um culto numa pequena garagem no Mississippi, e ele disse, posso contar, né? No dia ele me contou, ele me disse o que ele pensou, ele disse, eu não vou andar isso tudo pra chegar naquele lugar, se esse cara fosse bom mesmo, ele não estaria pregando numa garagem. Mas eu lembro bem, eu comecei a pregar e nos 5 primeiros minutos estavam Jeff e Suzanne chorando ali. E ele disse, eu nunca vi ninguém pregar com tanta convicção, com tanta propriedade do que está falando, parece tudo tão real quando você fala, sabe, é uma coisa, mas veja, isso é Cristo em nós, todos podemos ser assim. Você pode levar essa convicção ao seu lugar de trabalho, porque você esteve com ele, porque você esteve com ele. Veja, não vai acontecer se você não esteve com ele, não vai acontecer porque você ouviu alguém no YouTube, ou foi à igreja no domingo e ouviu um bom ensino. Tudo isso só vai se tornar vida quando estiver com ele. Você é salvo pela graça através da fé. Quando você passa tempo com ele e libera fé na presença dele, apenas fé, você de fato crê o suficiente para ficar sozinho, esquecer do tempo e apenas ficar com ele. É aí onde a graça vem, encontra sua fé e observe. A graça começa a tornar aquela verdade o que você está buscando. A graça começa a tornar isso em realidade. E de repente você sai do quarto e nem percebe. Você está diferente, mudado. Você começa a pensar, processar e responder diferente. E de repente você percebe, as pessoas perguntam o que aconteceu. Rapaz, você está assim e você... Você nem tentou fazer isso, você apenas esteve com ele. Você não se esforçou tentando não ficar irado, pois assim estaria irado. Porque aí você teria dúvida por dentro. Controlar o estresse não é coisa do reino. Jogá-lo fora, isso é do reino. Controlar estresse é hipocrisia. Eu estou cultivando isso e não estou expressando. Eu estou controlando. Eu tenho muita disciplina. Ah, eu sinto isso sobre o Jason. Mas eu não vou mostrar. Eu vou controlar isso porque eu sou o mestre da minha vida. E eu estou no controle. Se algo não está no Senhor, você não quer ela em você. Não é controle do estresse. É jogar tudo fora, tratar o coração. Ele diz, se você busca o seu próprio interesse, não se exalte mentindo sobre a verdade, parecendo ser algo que você não se tornou. Trate disso, ande com Deus, renda a Ele isso. Diga a Ele que você nunca foi criado para si mesmo. Eu percebo que você nunca me criou para mim mesmo. Eu tenho orado por mim, tenho chorado por mim, me machucado por mim mesmo e muitas vezes nem mesmo gostado de mim. Deus, eu já cansei dessa corrida em vão. Eu, com todo o meu entendimento, eu vou me entregar na tua presença e eu peço a tua ajuda, Espírito Santo, para entender o que significa negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e te seguir, mas eu te honro. Ninguém me ama como você me ama, ninguém me perdoou e foi para mim o que você é. E eu quero que a beleza do que eu vejo em você seja a beleza do que as pessoas veem em mim. Transforme a minha vida e me faça um com você em tudo, e não apenas espiritualmente, mas de forma tangível, Deus. Eu entrego o meu ser a você. Você pode orar assim quando ninguém está vendo. E é isso que transforma a sua vida. Querer ser diferente não funciona. Você só vai ser o que não é. Fazendo isso aqui, transformação. Isso revela sua sinceridade, marca sua fé e convida o Espírito Santo. E então você é o que é pela graça de Deus. Então quanto mais você se vê mudando e as pessoas te veem mudando, você chora e diz, Deus, você é tão bom. Você realmente fez isso em mim? Ah! E não fique com medo de ficar como eu. Isso vai te distrair? Eu sou apenas eu, você será o melhor você. Mas o que acontece é que você fica, meu Deus. Ou você passa por uma situação no trabalho que em outros tempos te deixaria derrotado. E você percebe que aquilo não te afeta mais, vai dirigindo para casa e pensando, há 2 meses atrás eu surtaria, mas hoje isso nem me move. E de repente no carro você chora. Imagine você ter que parar no acostamento e apenas chorar. Porque você sabe que ele está operando em você. Porque você esteve com ele. Porque você esteve com ele. Não fale dele, não ouça músicas sobre ele achando que isso te faz estar com ele. Por favor, não diga o que ele diz sem estar com ele. Não deixe que o saber sobre ele tome o lugar do conhecê-lo, porque isto é vida eterna. A vida eterna consiste em conhecê-lo. Então eu vou sair daqui por uns momentos, provavelmente eu vou esquecer que vocês estão aqui por um tempo, e eu quero que você esqueça que eu estou aqui. E eu quero te incentivar, se você está em luta, se você está lutando em casa sem conseguir estar com ele, sem saber o que dizer, com consciência de si mesmo, pegue os elementos da ceia, tome o pão e o cálice no seu quarto e comece a lembrar dele. Volte para a escola dominical, igreja de criança, coisas que você aprendeu até mesmo no culto. Levante os seus olhos mesmo para o teto, depois olhe os elementos. Jesus, eu sei que isso representa, permita que ocorra uma comunicação mesmo. Que os elementos da ceia sejam um trampolim. Mova o seu coração e fale. Deus me disse há muito tempo, as pessoas não têm intimidade comigo, elas não se aproximam de mim. Ensine a ceia como um trampolim para intimidade. Comece a falar do corpo dele, você deu a vida por mim. Não porque estava com raiva ou lamentava sobre mim, mas porque me amava e sabia que eu poderia viver muito mais em você. Obrigado por não desistir, obrigado por não me julgar, por não ficar com raiva de mim, por ser um salvador, humilde, manso, gentil e bondoso, mas tão poderoso, o leão e o cordeiro, é maravilhoso. Obrigado pelo que você fez. Quanto mais eu entendo, mais inclino meu corpo, mais me entrego a ti e eu te peço que você me molde como você desejar. Obrigado pela aliança. E você come? Isso ativa o seu coração? Você bebe do cálice e começa a falar com ele? É de verdade? É como se estivéssemos dirigindo no carro e começássemos a falar de questões doutrinárias, questões da Bíblia? Passe tempo com Deus, esteja com ele. Quando estiver com ele, saiba que ele te ama e quer cuidar de você. Então, Pai, estamos encerrando aqui, falamos com você, abrimos nosso coração. Nós cremos que você nos ama. Eu vou fazer em particular aqui, eu quero que você ative sua fé, e mesmo que esteja só ouvindo o meu exemplo que faço, você pode ativar isso no seu coração, personalizar. É um bom passo, você pode fazer isso. Tudo que Deus quer é que pulemos do trampolim para a intimidade. Que tenhamos um pouco de tempo coletivo aqui para nos inspirar a fazermos a sós. Obrigado, Pai, você me ama. Obrigado, Pai, porque por anos, em falta de entendimento, em fraqueza, em reações à vida, você nunca mudou de ideia sobre mim, nunca mudou de ideia sobre o meu valor, nunca mudou de ideia sobre o meu destino. Você não reescreveu o livro da minha vida. Mas ao invés disso, você me chamou, me atraiu, veio até mim e moveu meu coração até você. E eu te agradeço por não ter ficado com raiva, por ter me perdoado, por ter lavado tudo o que eu já tenha feito. Obrigado porque te agradou me dar o reino. Você disse que eu nunca devo ter medo e me chamou para ser uma ovelha no teu rebanho e nunca ter medo, pois esse é o teu bom prazer. Para você não é um fardo, não é uma obrigação, para você é um prazer me dar o reino. E eu te agradeço por me mostrar quem você é e como você opera. Obrigado, pois as profundezas do teu coração e do teu ser são a realidade da minha vida. Eu não quero apenas te servir, fazer boas obras, eu não quero ser visto pelos homens como alguém que pratica o bem, que faz o bem. Eu quero ser visto como o teu, pela sua imagem, seu amor, sua natureza. Eu te agradeço por fazer uma obra dentro de mim. Eu te entrego meus porquês, meus motivos, eu te entrego a minha razão de ser. A minha mente está no reino. Pai, eu não quero me afirmar, eu não tenho expectativas em homens. Eu libero os homens não me devem nada, os homens não me devem nada, a minha própria esposa não me deve nada. Eu sei que sou privilegiado em amá-la, entregar a minha vida e dar o melhor para ela, ser como chuva na vida dela e vê-la florescer. Eu estou aqui para ser como você é para mim, para ela, e eu me inclino a você. Ela não me deve nada. O casamento não é 50-50 e muito trabalho, o casamento é eu te amo. E eu te agradeço pela honra do amor e da forma como você me ama. É assim que eu sempre quero amá-la. Eu te agradeço por me capacitar. A forma como você me ama como filho, eu quero amar meu filho. A forma como você me ama como seu filho, eu quero amar a minha filha. Deus, eu me inclino a você. Você é o meu professor. Jesus, eu não quero que nada mais me ensine. Eu vejo isso em sua vida e quero isso na minha. E eu estou aberto, sonde meu coração, Deus. Sonde-me, Senhor, eu estou aberto. Quando eu for ao trabalho, eu quero que as pessoas te vejam em mim, sem eu precisar me esforçar ou tentar. Eu não preciso ficar gritando pela rua, não preciso ficar usando uma camisa com dizeres cristãos. Eu quero que eles vejam pela minha vida. Então opere em mim, eu me inclino a você. Obrigado, Pai, eu abro mão dos meus poréns. Eu não preciso mais estar certo. Eu entrego tudo, me despojo de tudo, se não me edifica, se não é proveitoso. Eu não quero em minha vida, se não traz vida, se não transmite vida. Eu não quero isso em mim. Eu me inclino a você. Me ensine o que quer dizer ser um homem de Deus, que minha vida seja impactada. Que as pessoas conheçam mais você porque me encontraram, que conheçam mais você porque trabalham ao meu lado. Espírito Santo, me capacite que eles saibam que você é um pouco mais. Porque me encontraram. Deus, eu quero viver cada coisa pela qual você pagou. E eu não quero mais o que o mundo me ensinou como sabedoria. Eu quero uma coisa totalmente nova, nova criação. Uma nova mente, um novo caminho, uma nova razão. Obrigado por sempre me amar, por ser sempre tão paciente. Obrigado porque eu não estou sempre perto de te entristecer. Obrigado porque você é um pai para mim. Eu desejo nunca me afastar de ti. E na fraqueza você me faz forte, Senhor. Eu não estou me escondendo na fraqueza. Hoje diga ao fraco, eu sou forte. Você é a força da minha vida. Você morreu por mim, você tirou o meu pecado, você me resgatou das trevas, claro. Você me dá poder agora que eu estou na luz. Você me salvou da ira através daquele que vive. Obrigado. Por graça mais do que suficiente em minha vida. Você tirou todas as minhas desculpas carnais. Você tirou a culpa de todos. E me deu o direito de ser apenas seu. Eu me inclino sim a você. E você faz uma grande mudança em mim. Porque você me ama. E o seu amor nunca vai falhar. Eu quero que você agradeça a Ele porque Ele te ama. Dê as boas-vindas ao Espírito Santo agora, para que Ele seja teu mestre, aquele que forma Cristo em você e te convence, te guia em verdade. Fale com Ele. Não acredite que você precisa fazer algo para que Ele queira vir. Ele sempre quer vir. Ele está aqui agora onde você está e você diz, você não conhece minha situação. Eu não estou falando da sua situação, eu estou falando do seu coração agora diante dele. Invoque o Espírito Santo agora. Diga ao Espírito Santo, se você for sincero, diga a ele que você quer que ele te guie e te ensine em toda a verdade. Que se você pensa qualquer coisa fora da visão dele, que ele te ensine e te dê uma chance de ajustar, de endireitar. Que ele mantenha a verdade à sua frente o tempo todo e te dê o privilégio de sempre correr em direção a ela. Vamos, seja ousado agora e diga a ele que você quer ser aperfeiçoado no amor, você quer ser feito amor. Você não está orando por paciência e cuidado porque sabe que Deus vai te dar isso. Não. O amor é paciente, você quer o pacote inteiro, você quer se tornar o amor. O amor é paciente. Diga isso a ele agora, eu quero me tornar o amor para os outros que você é para mim. É muito importante crer que você é perdoado agora. Pai, você me perdoou de tudo o que eu já fiz. Se você me perdoou por tudo que eu já fiz, quem sou eu para prender alguém numa culpa e me fechar para você e fechar essa pessoa para mim? Senhor, eu cansei de viver como um homem sem você. Eu estou vivendo como um homem possuído por você. E eu vou amá-los da forma como você me ama. E eu vou dar a eles espaço e oportunidade para mudar, como você me deu espaço para mudar todos esses anos. Eu te honro. E eu quero fazer isso com mais do que palavras. Eu te honro com a minha vida, obrigado pela graça que me capacita. Vamos, creia nessas coisas. Agradeça porque Ele te ama, agradeça porque Ele te perdoou, porque o Espírito Santo está aqui disposto a te guiar e ensinar. Abdique dos seus direitos agora. Todo direito que eu tiver sobre alguma situação, tudo isso de ele disse, ela disse, o que eu sinto ou o que eu deixo de sentir, ou como ele pôde fazer isso, eu jogo tudo isso fora. Isso nunca produz nada bom. Tudo que isso faz é me justificar para ser menos que você, Deus. E eu cansei dessa história. Ninguém me deve nada e eu estou farto de justificativas e direitos. Cansei de direitos humanos. A minha vida não é um programa de TV. A minha vida revela você. Obrigado por me ensinar, por me guiar. Pai, eu te agradeço por esse lugar, por cada alma, por cada coração encorajado. Eu te agradeço por aumento, conhecimento de ti e discernimento, da cabeça ao coração, um relacionamento contigo, Deus, que as pessoas estejam com você, entendendo a beleza de quem você é, que tudo a que elas derem à luz seja como você. Que ocorra o que ocorreu em Atos e todos digam, uau, eles estiveram com ele. Eu te agradeço, Senhor, por fazer isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Certo. Sabe, vocês podem viver aqui, ficar aqui. Isso não é só um encontro. Você não precisa se encontrar com Deus uma vez por dia. Ele habita em você. Fale com Ele, tenha comunhão com Ele, ensine a si mesmo a conhecê-lo estando com Ele. Eu falei com um rapaz que me buscou. Ali ontem eu disse, ninguém faz uma viagem de 2 horas sem conversar. Sabe o que é legal? Eu ainda não guardei o nome dele dentro de mim. Eu não lembro agora se ele me contou e eu esqueci, mas o fato é que eu ainda não tenho o nome dele. Mas vejam, se durante 7 dias dirigirmos 2 horas juntos, ida e volta, teremos passado 1 semana juntos, e se você falar o nome dele depois de 7 dias, com meu coração eu posso dizer assim, eu o conheço. Por quê? Porque eu estive com ele. Você não conhece Jesus porque vai na escola dominical. Você não conhece Jesus nem se encontra ele de vez em quando. Você conhece Jesus porque esteve com ele. Nada se compara na sua vida inteira à habilidade de estar com ele. Isso é dado por Deus. A graça de estar com ele, nada se compara a isso. Sabe, uma cura é algo maravilhoso, ter palavra de conhecimento é divertido, mas não se compara a estar com ele. Estar com ele. Amém? Amém, amo vocês. Amém. Deus os abençoe mais.